está começando mais um querido, sensacional Caramba Cast. E eu estou mesmo começando com... Qual caramba mesmo, que eu até perdi as contas? Porra, é 70 de quebrada, é nóis, 70 galera. 70 e ainda vai cacetadas. Eu tô perdendo as contas de quantos carambas a gente já gravou. É porque a gente tá ficando velho, esclerosado. Com certeza. Mas enfim, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui, por favor. Tute, se apresente. Opa, meus jovens. E aí, vocês que vão nos informar agora nos comentários qual caramba que é esse? Nossa, ficou tão sem sentido, foda-se. Amo vocês, beijos. Isso. E também Gegela aqui conosco. E aí, gente, Caramba Cast número 74 para os desinformados, tá bom? Obrigado, beijinhos, tchau. Oi, Gegela. Quer dizer, oi, né? 74 informações do Gegela, então não perquem as contas, estamos no 74. Enfim, e também Matheus aqui conosco. E aí, galera. Mais um caramba, mais um dia, mais uma semana. E vamos começar logo essa bagaça. Depressão. Isso, caramba, cast da Depre aqui conosco. Mas é, vamos para os nossos. Ah, galera, sim, o Rafa não está participando do cast hoje. Por quê? Porque ele não está participando. O Rafa foi excluído do caramba. Ele não vai, brincadeira. Ele só não pôde apresentar hoje, mas no próximo ele estará. É que como... Assim espero. Mas enfim... Ou será que não? Mas enfim... Vamos para os nossos comentários. Primeiro comentário. Pois é, galera. O primeiro comentário é aqui do João Paulo, que ele falou... Fala, galera. Muito bom cast. Filme brasileiro tem o potencial, sim. Um filme muito bom com o Santo Melo é O Alto da Compadecida. Abraços. Pois é, ele comentou o Caramba Cast retrasado, né? Sobre o cinema nacional... Ah, mas pelo menos ele comentou, né? Faltou o comment do cast sobre os games, mas é isso aí, João. Vamos comentar todos os casts aí e dar um exemplo para as outras pessoas. Você comentou aí no cast de filme brasileiro, que foi o anterior, foi o 72. Isso. E o comentário do Fernando aqui também, ele falou: pessoal, acho que vocês se atrapalharam quando foram falar de Mega Man. Sim, ele falou, o jogo do Mega Man que o Rafa falou, Mega Man X. E esse Mega Man, mesmo sendo parecido com o antigo, ele não é o mesmo Mega Man. Tô falando muito Mega Man, mas enfim, Mega Man. E o Hadouken... Hadouken! É um poder secreto, que pode matar qualquer inimigo com um único tiro. Ou golpe, tanto faz. E sobre o Ocarina... Of Time, nossa, estão fazendo um remake para 3DS. Isso mesmo. Isso. Ou já fizeram, eu não tô sabendo. Vocês estão sabendo aí? Se já fizeram? Cara, eu acho que já fizeram. Eu acho que já saiu. Isso, o Ocarina of Time, isso. Valeu pela dica aí e pela correção sobre o Mega Man, Fernando. E o próximo comentário? E o próximo comentário é o comentário do Mark. E o Mark disse... E aí, carambeiros, faz tempo que eu não comento, mas estava sempre ouvindo. Tava sem assunto pra comentar, mas com os games eu comento. Isso aí, cara. Pô, vocês esqueceram um clássico. Pra quem era pobre, tinha um Mega Drive, o Alex Kidd. Cara, a gente falou do Alex Kidd pra caralho. A gente citou o Alex Kidd por alto. É, falou que é um jogo difícil pra cacete. E concordo com o Tucci, o Zelda só fica bem depois do Link do A Link to the Past. E outro herói que vocês esqueceram, a maioria nunca jogou, mas é o George e a Nico de Broken Sword, eu nunca joguei. Nesse mesmo estilo de jogo, também a Nina e o Max do Secret Files, também nunca joguei. Parabéns pelo cast, os novos integrantes estão muito bons. Isso, valeu galera pelos comentários aí, não se esqueça de comentar, beleza? Clica aí na caixinha de comente e comente. Não se esqueça também, vou avisar logo no começo aqui, não no finalzinho, que dia 9 do 9, isso, que dia... Que é nessa semana, então fique ligados. Sexta-feira, dia 9, vai estar saindo o sorteio do PSP. Do kit lá com os três jogos, uma case, blá blá blá. Isso, da promoção da Game Company. Se você não se cadastrou, corre, que é só essa, até essa semana. Então clica aí na promoção, cadastre, diga de onde você veio e você vai estar concorrendo ao PSP. Beleza? E é isso daí, mais pra frente vai estar vindo mais cocitas del caramba aí pra vocês, depois que passar essa promoção da Game Company aí do PSP. Então fiquem ligados no caramba. Tranquilo? Bom, então vamos para o nosso querido tema de hoje, que o nosso tema é o quê? É o quê? Clichês diário. Isso é aquela coisa que você faz, que o outro também faz, que várias pessoas fazem, mas você não sabia que ela fazia. Isso, mas enfim, você não entendeu bolhufas disso. Tute inicia o cast para as pessoas e explica mais sobre esses clichês diários. Pô, cara, clichê diário é tudo aquilo que compõe o seu dia, porque o nome é diário, vindo do latim diário. E logicamente. E logo, cara, porra, cara, vamos parar pra pensar numa coisa muito legal, que é quando você tá com relógio. Hoje as pessoas não usam mais relógio, hoje normalmente é celular, né? Mas você tá lá, aí você pensa, nossa, que horas será que são? Aí você abre seu celular, ou você só, sei lá, vê as horas no seu celular. Mas você olha pro celular, você olha pros números, mas você não memoriza eles e guarda o celular no bolso. Você pensa, calma aí, que horas que eram? Aí você pega o celular de novo, você olha no celular e guarda de novo. Aí, não, calma aí, eu não vi as horas. Você pega de novo, aí na terceira vez você vê, só que você esquece os minutos. E aí você faz isso pela quarta vez, as pessoas acham que você tá esperando uma ligação, alguma coisa do tipo. É uma coisa muito triste, cara. A gente tá meio distraído hoje em dia, né? Tinha um clichê diário aqui, não era de diário, era noturno, saca? Na minha época de ensino fundamental, quando tinha aquele tal de SILT, que é um centro interescolar de línguas aqui, que é tipo numa área muito, muito, muito perigosa, entre aspas. O clichê noturno era o cara perguntar as horas, a pessoa pegar o celular assim e ver. Ah, são, sei lá, 8 horas da noite. Beleza, agora passa o celular. Toda noite acontecia isso. Todos os lugares perigosos, sim, tá. Você tem um celular, ele não vai querer. Essa pessoa é um clichê de você também que olha no seu celular. Ele vai perguntar, mas ele não vai querer saber as horas. É uma coisa sensacional isso. É, tipo, ele nem espera você falar, tipo, ah, são 9, passa o celular. É. Tá bom. É muito triste, cara. Pois é, velho. E um dos clichês, mais clichês diários, é quando você acorda, vai lá no banheiro, solta aquele peido, fazendo um xixizinho, sabe? Você, homem, que sabe que é homem. Vai lá, abaixa as calças, começa. Tchá! Aí, beleza. Aí você vai escovar os dentes e vê que a pasta tá acabando, sabe? Aí você vai lá e espreme ela. Roda, gira, usa o máximo e fala, pô, essa merda aí dá pra usar até semana que vem. Aí até que chega essa semana que vem e você não trocou ainda, você vai, pô, velho, pera aí, aí você vai, pega uma tesoura, rasga, mete a escova lá dentro e escova os dentes, sabe? Eu já fiz isso, vocês já fizeram isso? Eu sempre faço isso. Eu nunca cheguei ao ponto de ter que estripar a pasta de dente, mas já espremi com força, violentamente. Já cheguei a espremer o tubo da pasta de dente com aqueles rolos de amassar pão, saca? Garota. Mentira, que nem tem isso na minha casa. Mas o espírito foi esse. Mas, pô, tem uma paradinha, tipo, feita pra fazer isso. Tem um aparatozinho, uma coisa que fazer. Assim que nem aquele aparato de aparar o pelo do nariz, cara. Eu acho aquela parada muito bizarra. Tem muito nada a ver. Eu tenho muito medo de. Eu tenho vontade, mas medo de usar, tá ligado? E também, porra, aquela não tinha. Aquela parada que você tira pelinho do nariz, elétrica? Aham. Caralho, meu sonho também é usar, só pra ver de qual é. Tem um aqui em casa, só que, porra, é foda, porque, tipo, meu pai usa, tá ligado? Você vai misturar os pelos do nariz. Secreções e. Aí eu queria ter o meu próprio. Olha só, deixa eu te contar um segredo, velho. Você veio do testículo do seu pai, velho. Por que você tem que ter nojo? Porque já faz 15 anos que isso aconteceu. Assim, agora, então, voltando os clichês diários com relação a banheiro. Quem nunca. Isso já é quase uma mania. O povo fala que é mania de pobre, mas eu acho que todo mundo faz isso. Quem nunca pegou, tipo, vê que só tem um pouquinho de shampoo e pôs água. Aí deu aquela chacoalhada esperta e junta aquela bastante espuma e joga na cabeça. Quem nunca? Pô, quem nunca? Eu fazia isso quando eu usava shampoo, mas eu não uso mais. Eu fazia isso. Mas admito que eu fazia isso. Ah, eu fazia isso, só que agora eu sei lá, eu não conseguia, tipo, eu colocava água na parada, só que como saía tanta água, eu não conseguia equilibrar na minha mão a água, né? Aí ficava uma merda, eu desisti. Aí agora eu sempre quando acaba o shampoo, eu pego o shampoo de terapia pra calvície, uma parada assim do meu pai. Quando acaba o shampoo, eu passo o sabonete mesmo. É, o sabonete, só que o sabonete deixa o meu cabelo todo, todo bizarro. Véi, um dos clichês que tinha antigamente que eu sinto muita falta, porque eu já vivi com isso, é de você estar na rua andando tranquilamente e o nego falar: olá, bom dia, boa tarde, sabe, cumprimentos. Esse é um dos clichês que eu mais sinto falta, sabe? Porque hoje o nego passa, você sai de manhã de casa, aí vê as pessoas fazendo caminhada e tal, andando tranquilamente. Todo mundo andando com seus iPods e MP3 e tal no ouvido, ninguém nem olha pra você, velho. Você se sente sozinho no mundo. Por isso que a taxa de suicídio está aumentando, gente. Ou dos assassinatos. Exatamente. Bando de filha da puta que não me dá atenção. Vamos ver semana que vem quando eu sair. Quando eu sair? Tá. Quando eu sair, quando eu sair de manhã. eu saio, tá bom. Às vezes. Sai nada, padaria não conta. Não? Não. Cara, um clichê que eu sinto. Que eu não sinto falta, né, aqui. Mas, tipo, não é que eu sinto falta. Tô doido. Um clichê que é muito bizarro é quando você, tipo, você vai sair de casa e aí você, porra, você já dobrou a esquina da sua rua. E você pensa, caralho, eu tô esquecendo alguma coisa. Aí você coloca a mão nos seus bolsos, você sente sua chave, você sente sua carteira, mas você não sente seu celular. Aí você pensa, caralho, o que que eu faço? E aí você vê que já é tarde demais, você não pode voltar pra casa. Pior ainda quando você tá, tipo, no meio da rua, aí você põe a mão nos bolsos e não sente os bolsos porque você esqueceu de pôr as calças. Não. Odeio quando isso acontece. Mas acho que isso não é clichê não, velho, porque... A não ser que seja só com você, que só aconteça com você, porque... Com vocês nunca aconteceu isso? Não, velho. Ok. Ou então, quando uma parada muito legal também é quando, tipo, você tá descendo escada rápido, descendo escada, não sei o que lá, e aí você acha que tem mais um degrau, e aí você dá um pisão, tá ligado? De pum! É, isso sempre acontece, velho. Ou quando você acha que não tem mais um degrau. É, aí você pisa no degrau e vai descendo. Uma vez eu fui subir o ônibus, tipo, tava de noite, assim, tinha a galera dormindo no ônibus, aí eu fui subir. Aí eu achei que tinha um terceiro degrau no ônibus, eu não sei porquê. Aí, e tipo, o chão do ônibus é de metal. Aí na hora que eu dei o pisão, fez um barulho tão alto que todo mundo no ônibus acordou e me olhou puto, cara. Aí eu fiquei meio sem graça. Eu acho que perder ônibus também é uma espécie de um clichê também. Já tá tão comum as coisas. Isso já tá mais pro lado de tradição. Né? É tradição. Você... Porra, pra mim, então... Ou então, quando, por exemplo, você vai passando pela parada, você não vai pegar ônibus, você vê, por exemplo... Quinto dos Infernos passando. Aí você, mas quando você quer pegar esse ônibus, ele demora tipo umas 3 horas pra passar. Coisa sensacional também. É lindo, né, cara? Porra. É, velho. O clichê mais antigo do mundo, né? A Lady Murphy. É a Lady Murphy. Se uma merda com certeza vai dar errado, com certeza vai dar errado, velho. Não, tipo, é bem assim, não. Mas beleza. Se tem como piorar, vai piorar. Pois é, velho. Cara, que nem... Cara, uma parada que, tipo, eu odeio, tá ligado? Eu odeio muito. Agora o cast virou, eu odeio, tá ligado? Não, é que eu... Que é um clichê, assim, que é normalmente quando você esbarra numa pessoa. E aí, tipo, você vai pedir desculpa pra ela. Só que ela ficou muito puta por você ter esbarrado nela. Então ela não vai aceitar suas desculpas. Só que como você tá foda-se pra ela, você meio que vai embora. Mas aí você parece mal educado. E aí você se sente culpado. E aí você chega em casa e você... Começa a remoer todas essas coisas e pensa na pessoa horrível que você é. Aí você pensa em suicídio. É, aí você corta os pulsos. Aí você corta os pulsos. Odeio quando isso acontece. Horrível. É, velho, tá isso. Sarcasmo diário. Porra, ou então quando... Tá ligado quando você tá no ônibus pensando e tal? E você tá pensando tão profundamente, você tá olhando pra, tipo, pro nada. Só que esse nada é diretamente pra um banco vazio. Até que alguém senta nesse banco, mas você continua olhando porque você tá pensando em qualquer outra coisa. E aí a pessoa acha que você tá encarando ela. E aí... Ela vai e te assalta. Teve uma vez que o cara... E aí ela... E aí vai uma mulher. E é uma mulher, cara. O pior que vai, isso... Ela quer te dar. Pior que isso. Quando você tá no ônibus, e aí uma mulher fica te olhando. E aí você pensa assim, tá me dando mole? Ela quer me dar. É. Aí você pensa, ela quer o meu pênis. Cara, sei lá, não sei. Ou ela tá me dando mole, ou ela me acha tão feio que intriga. São os dois extremos. Hã? Ou ela tem olho de vidro. Ou ela tem olho de vidro. Ou ela é vesga. Ou é cega. É cega. Não, cara, pessoas cegas não olham fixamente pra você a cada 5 minutos. Não, claro que olha. Olha eternamente pro mesmo não lugar. Não, é, olha eternamente. E quando eu levanto e vou, eu passo por ela pra descer e ela vira a cara pra me olhar. E aí? E aí que ela está olhando pra porra. Cega sensitiva. Ela tá seguindo o seu som. É. Então ela gostou. Vai que você ela gostou gente, vai de, como, de, como, de como eu ecoo no universo. Nossa. Sentir pro seu cheiro. Tá ligado? Tipo, cada movimento meu é belo pra ela. Porque ela ouve. Nossa. Vamos abaixar um pouco a altura desse voo. Ou então quando você vai dar boa tarde pra alguém, só que a pessoa não responde. Tipo no ônibus. Aí tá... você manda tomar no cu. É, não, tipo, eu entro no ônibus assim, eu falo boa tarde, aí o cara não olha pra mim, eu falo boa tarde. Aí ele olha pra mim e fala, boa tarde. E volta a olhar pro nada. Tipo, velho, eu já olhei você. É, já olhei a primeira vez falando, velho, vai se fuder, eu não quero falar com você e você ainda insiste. Pois boa tarde. Isso acontece comigo, isso é um clichê, pelo menos pra mim, não sei com vocês. Tipo, eu tô andando na rua, aí eu encontro algum conhecido. Só que, tipo, os dois de passagem. Aí eu ou aceno a cabeça, ou falo, e aí? Ou oi? E a pessoa é, você não sabe qual é o protocolo, você não sabe se você tem que ir lá conversar com a pessoa. É, ou se você tipo, a pessoa, pelo menos comigo, a pessoa nunca responde. Tipo, eu tô passando assim, aí eu geralmente aceno com a cabeça e falo, e aí? E a pessoa, tipo, passa reto. Filho da aí você fica, não, legal quando você vai dar o joinha também pra pessoa. Aí você tipo levanta a mão assim, ela passa direto, aí você tipo abaixa com cara de idiota. É sensacional. Ou tipo, passa a mão no cabelo, né? É, tipo, sim, mão no cabelo. Ou você vai, nossa, cumprimentar pessoas e ficar no vácuo. É a coisa mais. Quando ela não vê, né? Nossa, cara, pelo amor de Deus. Uma vez... É, acontece muito comigo, cara. Porque eu sou uma pessoa pouco sociável, sabe? Tipo, com quem eu não conheço, ou com quem eu não tenho a mínima vontade de conversar. Sim. Aí o nego vai, acha que eu sou sociável, acha que eu sou amigo, vai e cumprimenta, saca? Daí, tipo, eu olho só pra ver quem é, e aí quando eu, nesse meio segundo que eu olho pra pessoa só pra ver quem é, e a pessoa olha pra mim de volta, ela já olha pra mim acenando, saca? E eu viro o rosto, não intencionalmente, mas tipo, pô, eu só queria ver quem era. E desço, continuo. Até que eu vejo, porra, velho, me cumprimentou, eu tenho que virar e cumprimentar. Aí eu viro e olho pra ele. Quando eu viro e olho pra ele, ele não tá mais olhando pra mim. Ele tá tipo com a cara de ok. Droga! Você é filha da putagem. Não, mas não é intencional, saca? Não, é quando é foda. Ah, cara, aí. Porra. E quando alguém, tipo, a pessoa tá falando um monte de coisa pra você, mas você não tá nem aí. E aí ela vai e fala alguma coisa e fala, entende? E aí você, tipo. Uhum. Só que pode ser que ela esteja falando alguma coisa tipo, nossa, e você também que é uma pessoa tão babaca e, porra, todo mundo te acha gay, não sei o que lá, eu queria tanto te falar isso já tem tempo, entende? Uhum. Aí você, claro, até concordo. Até concordo. Ou então quando é, você... Legal ver por esse lado. Ou quando você tá num papo super maneiro com a pessoa e aí ela fala uma parada que você não entende direito, mas aí você não quer, tipo, parar o ritmo do assunto, então você deixa pra lá, porra. Tá ligado? Tipo, cala a boca, sua vadia, deixa eu terminar de falar. Você pensa assim, né, velho? É. Não, então quando tá aquela conversa lá e todo mundo começa a rir, e você tá do lado, você não entendeu porcaria nenhuma. E você ri também, pra você não ficar fora do assunto. Aí você ri e encosta em alguém e fala assim, o que ele disse? Aí o cara, eu também não sei. É, tipo estamos não, vendo rindo. Todo aí mundo tá vai descobrindo, na verdade, nem foi uma piada. As é. Pessoas... Foi só um troll. Agora o problema. Não, a solução não, sei lá, a coisa disso é que algumas pessoas entenderam. Agora quando essa pessoa conversa só com você, você não entende e você ri. Tipo, vai ficar. O que ela falou vai ficar no ar, cara. Tipo, ninguém vai entender, ninguém vai saber o que ela falou. Tipo, porra. Vai que ela falou a parada mais importante da sua vida, tá ligado? É o que eu sempre falo, você vai ficar com uma lacuna cerebral imensa. Porque você não vai saber o que ela falou e vai ficar ocupando espaço no seu cérebro isso, mas enfim. É por isso que eu sempre me distraio e não dou a mínima, mais ou menos, pro que as pessoas falam. E absorvo só o necessário. Desculpa aí, antissocial. Tipo, você acha que eu lembro dos casts passados? Eu não lembro de porra nenhuma. Ah, mas eu também não lembro, mas é porque é do meu Alzheimer, né? Desculpa, seu autista. Não, é porque eu sou distraído, saca? Tipo, e é sério, eu tenho um tipo de amnésia. Tem um tipo de amnésia. Eu não estou brincando. É, tipo, não é forte, tá ligado? Mas eu esqueço rápido das coisas. Porra, cara. Tipo, o assunto agora que eu ia falar, eu esqueci. Ah, mas isso não, também lembrei. É um clichê. Lembrei. Você tá pensando numa caramba, coisa, depois você vai falar. Né? Você vai falar alguma coisa e alguém te interrompe. Ou mesmo você se interrompe. Tipo, cara, eu ia falar um negócio aí, você mesmo lembra. Ah, não, mas antes, deixa eu falar alguma coisa antes. Não, calma, deixa eu terminar. É, aí acaba que você esquece o que ia falar primeiro. Mesmo você tendo se interrompido. Isso também já é um clichê. Valeu, Matheus. Eu lembrei que eu ia falar de novo, só que você foi e eu esqueci. Falou e eu esqueci de novo. Tá vendo? Tivemos a demonstração de clichê do dia a dia. Aqui, ao vivo. Seu arrombadinho. Também tem a parada, tipo, quando alguém fala. É, tá falando assim, ah não, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você já viu aquele filme? Aí você fala, não. Aí a pessoa para o que ela tava falando pra falar, bom, o filme é assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim, assim. Depois de meia hora falando. Então, o que eu ia falar era, não sei o que lá, não sei o que lá. E você, cara, eu bem que podia ter falado que eu já vi. É por isso que quando alguém fala, tipo, acho que você também já virou clichê, alguém chega pra você, tá falando alguma coisa, é tipo, pô, sabe aquela música? Aí você não faz a mínima ideia da música e você fala, sei, o que tem? Aquele jogo, aquele personagem. É, tipo, pra encerrar logo o assunto, logo. É, isso acontece muito comigo. Tipo, eu tô falando... Esqueci. Sério, eu esqueci. Não, esqueci. Não, mas é sério. Esqueci. Não, lembrei. Eu tô falando com uma pessoa. Aí a pessoa vai falar, pô, sabe aquele negócio? Aí eu... Aquele negócio? Não sei não. Ela, pô, aquele lá. Aí o velho, não sei. Aí ela vai e fala um pedacinho. Aí pra você evitar que a pessoa explique, você fala, ah, lembrei. Você fala, sei. Nossa, é muito bom aquilo. Ou quando alguém aponta uma parada, tipo, tá vendo aquilo ali? Não. Bem ali, cara. Não. Pô, você é cego? Ah, não, tô vendo. Você não. Ah, não, é. É porque eu pensei que fosse aquele do lado, mas tô vendo sim. É pessoa legal, né? É, pô, claro. Oh, genial aquilo. Esquecer um clichê total. Tipo quando você tá, por exemplo, você tá jogando aquele seu jogo hiper concentrado, alguém fala alguma coisa pra você, você é isso mesmo. Aí 2 minutos depois você fala, o que você falou mesmo? Tipo. Não, mas isso é clássico, né, velho? É a arte de não prestar atenção. Sua mãe fala pra onde vai sair também, você não repara, você olha, cadê sua mãe? Meu Deus, ela falou que ia pra algum lugar, mas eu não lembro pra onde. Porra, pois é, quando eu tô jogando Dota, velho. Quando eu tô jogando Dota, minha namorada me liga. E eu converso, aham. É. Não, meu bem. É. Aham. E aí acaba o jogo, saca? Tipo, ela desliga antes de acabar. Aí acaba o jogo, aí eu. Que porra foi que eu conversei mesmo com ela? Cara. E o tipo, depois se você reparar, você respondeu tudo certinho. Mas você só não lembra o que você respondeu. Foi isso, tá no stand-by. Você faz as coisas que você faria, só que você não tá prestando atenção. Que nem aquele filme, tá ligado? Clique. Você vira stand-by, porra. Lux e Mazer. Pois é, velho. Mas falando em clichê, tipo, de escola. Pelo menos na minha época, saca? Porque faz muito tempo que eu fui de escola. Naquela época, muito tempo atrás. É, tipo, quando. Como diz a Catarina, né? Quando o Mertiolate ainda ardia. Isso, ardia. Quando, tipo, alguém perguntava alguma coisa besta pra professora. Tipo, não dúvida idiota, mas, tipo, alguma coisa retardada. Aí a sala toda em couro começava. A vaiar, entendeu? Eu queria muito implantar isso no dia a dia de qualquer situação, tá ligado? Tipo. A mulher, alguém faz alguma coisa errada no ônibus, tá ligado? Tipo, ah, achei que eu ia descer aqui, mas aqui não é meu ponto, não. Aí todo mundo no ônibus. Você divertido, cara. Falta disso, velho. Eu me divertia muito. Ai, aquela época era muito mais divertida. Bons tempos, velho. Bons tempos. Porra, ou quando em casa também, quando você vai, tipo, pegar um copo de refrigerante, aí você pega um copo, só que alguém te chama na sala. E aí você vai pra sala com o copo na mão. E quando você chega na sala, você olha pro copo e fala assim, eu já tomei o refrigerante? Uma coisa parecida acontece comigo quase todo dia, tipo, mas voltando um pouco pro campo da amnésia. Eu geralmente quase todo dia eu perco uma meia. Tipo, eu tô assim, eu pego uma meia, aí eu levo, por exemplo, pra sala ou pro quarto, aí chego lá e eu, velho, o que eu quero com essa meia? Aí eu deixo ela e vou pra outro lugar. Aí quando eu acho o tênis, eu, ah, tenho que calçar a meia. Só que eu não lembro onde eu pus a meia. E eu fico sem meia. Agora, outro clichê, que eu acho que esse sim é bem clichê mesmo. Todo mundo abre a geladeira pra pensar. Você chega, tá do nada, mesmo você sabendo que não tem nada na geladeira, você chega e abre a geladeira, aí você para e fica encarando aquela geladeira vazia. Fica pensando, porra, tô com fome, mas não tem comida. Aí pensamento puxa o outro. As madrugadas se baseiam nisso. E você fica anos encarando a geladeira. Ou quando você vai procurar alguma coisa na geladeira e, tipo, a manteiga, e aí ela tá bem na sua frente, na primeira prateleira, só que aí você vai, tipo, você revira tudo, você pega salada, pega aquela macarronada da semana passada e você vai, vira todas as panelas, tira tudo da geladeira, tira refrigerante, tira, porra, qualquer coisa que tem dentro da geladeira, e aí quando você vê, a manteiga tava bem ali na frente. Você até tira a manteiga da frente pra ver se acha manteiga. Né? Igual aquelas, né? Sorvete com feijão. Nossa! Pote de sorvete com feijão. Maria, esse é clichê. Eu já falei qual o problema dessas mães que pega pote de sorvete pra colocar feijão, cara. Tipo, por quê? A gente na seca pra comer sorvete, pra tomar sorvete. Não. Chega. Tá porra, tem sorvete em casa, malox, vou tomar Todds. Aí você vai tomar tudo e abre tem feijão, velho. E é um belo sorvete de feijão. Aqui em casa, eu acho que tem sacanagem, estão umas 12 vasilhas dessa. É de sal, de óleo, de feijão, de salada, de arroz. Meu Deus, cara. Sorvete que é bom, sorvete nada. Sorvete que é bom, nada. Só tem as vasilhas do sorvete. Continua tentando. Um dia você acha sorvete. Não, é engraçado porque, tipo, é sempre vasilha de feijão. Nunca vai ter, tipo, sempre tem mais vasilha de feijão e nunca tem vasilha de sorvete. Parece que as pessoas pegam a vasilha de feijão em algum lugar. Aí quando você pega a vasilha de sorvete, você fala, ah, é feijão. Aí tipo, o sorvete fica lá umas 3 semanas lá, você achando que é feijão. Né? Aí um dia, pô, velho, você abre e é sorvete. Não isso comigo, velho. Porque eu sempre tenho dúvida, sabe? Vai que cola. É, quem não arrisca, não petisca. Exatamente. Falando nessa parada de abrir geladeira, também quando você abre a geladeira, vai procurar alguma coisa pra comer e só tem pizza. E é um clichê comigo. Com você, filho isso da aconteceu mãe. Isso aconteceu comigo hoje. Só que, isso tipo, acontece comigo sempre, saca? É, tipo, pizza, mini pizza. Minha mãe problema. Minha mãe às vezes compra uma caixa. O problema, velho, é porque eu quero comer arroz e feijão, velho. Não quero pizza. Vai tomando seu cu, velho. Caralho. Se você quer feijão, abre o pote de sorvete. Eu quero um clichê desse. O cara tá reclamando que tem pizza na geladeira dele. Pô, velho, eu comi as últimas agorinha, velho. Porra, eu querendo um clichê desse, cadê que acontece, não? É, não, também tem aquele clichê, né, quando você chega em casa e tem uma mulher na sua cama. Né? Esse é o pior clichê. Horrível, gente, que merda, o problema caralho. É quando ela está acompanhada. Então quando você chega e tem uma foca na sua cama pra vocês casados há mais de 30 anos. Foca, a teoria do foco do How I Met Your Mother. Esse é mais do que clichê, acho que isso já passou a ser verdade universal. É. Mas pior que é, cara. Ou quando você, sei lá, quando você tá andando na rua e você encontra 100 reais, caralho, que horrível, né, gente? Então, esse é o pior clichê. Agora, falando desse negócio, desviar um pouco do assunto e contar uma história de vida que aconteceu. Lá vem. Música dramática. Por favor. Uma vez eu tava voltando da feira com a minha mãe e o meu irmão. Aí eu olhei pro chão e achei 25 centavos. Olha, mãe! Achei 25 centavos. Que beleza. Aí minha mãe, parabéns, Matheus. Aí a gente deu, sério, a gente deu mais uns 5 passos e meu irmão achou 5 reais. E o que é isso? Que porra é essa? Rebagunçado assim agora? Eu fiquei tão frustrado de ter achado 25 enquanto ele achou 5. Maldito destino. Quando você tá procurando dinheiro pra, tipo, passagem ou alguma coisa do tipo, e aí você vê uma moeda prateada virada de costas, virada pro lado de cara. E você fala, reza pra que seja uma moeda de 50 centavos? É, você, caralho, tem que ser de 50, tem que ser de 50. Você centavos. Vira. É uma de 10. Então de 5. Ou de 5. Cara, de 5 é muito frustrante, puta que pariu. Mas tinha uma época até que até moeda de 1 real. Era nesse estilo, tá ligado? Aí você torcia pra ser a de 1 real. Eu acho que é por isso que tiraram essa de circulação, porque tava enlouquecendo as pessoas. É, tipo, fazendo as pessoas se suicidarem. As pessoas entravam na casa da moeda e começavam a destruir tudo. Tipo, moedas malditas. Maldita corporação! Jogando moedas nos outros. Véi, por falar em moedas malditas, véi, eu fui entender essa parada de pôneis malditos ontem, véi. Caralho. Como cara. Assim, Jegel? É, velho, vocês entendem o que significa pôneis malditos? Sim, claro. Entendo, mas eu não gosto. Então me expliquem, velho. Pôneis malditos surgiu daquele comercial da... Daquele Nissan. Carro. Isso. Não, eu sei que é da Nissan, blá, blá, blá, mas por que pôneis malditos? Por quê? É porque o carro normal... Cavalos. É porque, tipo, trocadilho com cavalos. Se você tá cara, cansado de um carro burro, que tenha pôneis de potência... Eu sou muito burro, fui entender isso ontem, velho. Pelo amor de Deus, Jegel. Porra. É, velho. Lamentável. Desculpa, eu vou ali procurar a moeda de um real e me suicidar. Outro clichê, a lerdeza das pessoas. Outro clichê é quando você não sabe de uma parada. E aí quando, tipo, que todo mundo sabe. E aí quando você descobre e você vai contar pras pessoas, e as pessoas falam pra você, cara, todo mundo já sabia disso. É, tipo, ou tipo, fala aquela frase casca. E você foi saber disso só agora? É. Tipo eu, cara, quando eu descobri que a Sandy é filha do Chororó. Isso tem tipo uma semana, se brinca. Quase 2 semanas, eu acho. E você foi saber disso só agora? Aham. Uhum. Eu li a notícia, tipo, o Chororó quer que Sandy tenha filhos logo. Eu pensei, porra, quem é esse cara pra se intrometer na vida dela? Aí depois eu fui procurar e eu vi que ele era pai dela lá. Tava explicando. O Júnior é o Júnior, irmão da Sandy, tá? O Júnior. Você sabia que a Sandy tem uma irmã mais nova? Caralho! Sério? É a Sandy Júnior. Não temos o Rafa hoje aqui, mas o Jegel tá improvisando como Rafa hoje. Alguém kick esse menino. Sai daqui, lixo. Não, e quando você estudava, não sei se você é menino ou menino também, na escola, aí você não tava fazendo nada, aí tinha aqueles liquid paper corretivo, líquido, sabe? Aí você chegava e começava a passar na unha, brincando de esmalte com corretivo. Então com canetinha, ou até mesmo lápis, que nem eu tô fazendo agora. Minhas unhas estão luxo agora. Eu geralmente passava o lápis na unha, ou a lapiseira, eu passava o corretivo na mesa. Esses tempos de escola, cara. Eu sempre imaginei que liquid paper significa líquido de peito. Todo um outro clichê. Porque era tipo leite e é branco. Leite. Eu ainda não sei porque que, tipo, as professoras falavam: olha, gente, não pode usar liquid paper. Eu, porra nenhuma, velho. Não, tá vendo? Antigamente não, eu achava que liquid não, paper não. Era tipo: era liquid de alguma coisa, sacou? Não era liquid. Só eu que sempre soube que era liquid paper. Eu lembro que nessa época eu falava. Aí, gente, não pode usar liquid paper. A gente maiava das meninas que tinham seios grandes. Tá vendo, né, Thaís? Tá vendo, né, Maria? É o líquido dos peitos. Ah! Criança. Ou quando você tá na sala de aula e aí você tá desenhando pênis no seu caderno, porque desenhar pênis é natural do homem. Claro. Aí a garota bonitinha da sala passa e vê você desenhando pênis e aí você fica sem jeito. Pera aí, tem isso em algum filme, hein? Super bad. Super bad. E quando você desenhava pênis na carteira do cara, e quando ele sentava e falava, viado, sentou no pênis. Você escrevia tipo gay e uma setinha atrás da carteira. O problema é quando todas as cadeiras tinham isso, você não tinha pra onde escapar. E se sentava na mesa. Teve um dia, velho, acho que foi o dia que eu parei com essas porra. Foi que eu fui e sentei mesmo, foda-se. Aí foda-se. Eu falei, uau, eu assumi, caralho. É, assumi logo. Quando o cara é gay e ele senta na cadeira de gay, o que, que ele faz? Ele fala, isso aí, galera, parabéns. Não, o legal é quando a professora... Não, sem sacanagem, uma vez que eu fiquei em pé, porque eu não queria sentar nessas cadeiras. Professor, você não vai sentar não, só tinha uma cadeira na sala. Eu falei, não, professora, na minha cadeira tem um pinto desenhado. Porra. Pois é, cara, foi exatamente por isso que eu aceitei de uma vez. Foda-se essa merda, não tô fazendo nada. Que merda, cara. É estranho, né? Tipo, as pessoas, tipo... Imagina se os gays começassem a escrever hétero atrás das cadeiras dos caras. E aí os gays sentavam assim e falavam, você é hétero. Foi exatamente por isso que foi pensando nesse tipo de situação que criaram o Dia do Orgulho Hétero, né? É, isso aí. Foi vetado, na verdade, mas enfim. Pra todos aqueles héteros que sofreram bullying porque pegavam pessoas do sexo oposto. Porra, Eu nunca sofri hétero. Eu nunca sofri bullying. Mas, tipo, no Trust Box, pelo menos, muitas pessoas param de falar comigo quando descobrem que eu sou hétero. É, será que isso seria um bullying porque você é hétero? O cara chega pra mim e fala assim, oh, meu Deus, eu acho que eu estou vendo paraíso. Aí eu falo, porra, obrigado. Aí ele fala assim, e aí, você é hétero? Sou. Aí ele vai e não fala mais nada. Ou falam, ah. Isso seria um bullying ou seria elogios? Você, porra, eu sou o rei dos viados. Qualquer viado eu posso comer. Ah. É, tipo, cara, o legal é, tipo, de viado dar em cima de você, que você meio que pensa assim, cara, se um viado pensa igual uma mulher. Se um viado deu em cima de mim, uma mulher também pode dar em cima de mim, mas o problema é que os viados são mais atirados. Não venham me dizer que não são, porque são sim. O pior é que são mesmo. Na verdade, velho, não são nem atirados, saca? É, eles não têm muita opção. Então, tipo, eles já saem atirando pra todos os lados. Tá fudido mesmo? Tipo, porque, pô, velho, quem é que vai me pegar, saca? Então eu tenho que pegar qualquer um que queira me pegar. É, tipo, ninguém vai. Nenhum viado vai falar. Negar, né? Falei pra ele. Então ele já chega logo, tipo, ah. Porque, tipo, quando você é hétero e a garota é hétero, você vai simplesmente dar em cima dela. Tipo, e ela vai entender isso como se você tá dando em cima dela. Mas um viado não, tipo. Ele tem que ser direto. Ele quer o meu cu. Tipo isso, cara. É muito triste, muito triste. É estranho, cara. É estranho. Também quando você tá falando e aí você desenha enquanto você fala. Mas aí, tipo, você desenha uma parada bizarra, tipo, um revólver. Aí você tá falando não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí do nada você fala assim, pistola. E a pessoa olha pra você e fala, o quê? Não, legal quando você fala, cara, por exemplo, isso tem muito a ver com psicologia, muito a ver com o seu caráter, tá ligado? Aconteceu, tipo, comigo hoje, na escola, por exemplo. Que isso também acho que já chegou a ser um clichê. Você de repente tá copiando alguma coisa no quadro, alguma coisa do quadro, né? Aí você tá copiando seu caderno tranquilo, aí de repente alguém fala alguma palavra. E você copia a palavra que a pessoa falou. Se você tá copiando e de repente. Espanhola. Eu já vi um moleque. Ganhou que o pênis. É, tipo isso. Uma vez um moleque, cara, tipo, o professor tava ditando. Aí o professor, não sei o que lá, vírgula. Cara, o cara escrevia vírgula a cada vírgula. E escrevia ponto de interrogação. Escrevia ponto de exclamação. Não, mas isso aí já é retardadíssimo. Isso aí já é gordinho. Isso é coisa de Emily. Vírgula. Velho, um dos clichês que eu mais odeio, velho. Isso é pra quem convive com pessoas velhas em casa. Aí você tá lá, tranquilo, no seu computador, ou jogando seu videogame, ou lendo, ou estudando à noite. E de repente você vai pro banheiro e com as luzes todas apagadas, porque você não quer incomodar ninguém. De repente você acende a luz do banheiro, velho, e vê uma velha sentada fazendo xixi ou cocô na escuridão. Cara, esse... Por quê, velho? Esse é um... Por quê? Eu tenho um trauma disso. Que eu fui de noite, eu abri a porta e eu vi uma pessoa sendo banhada por duas outras pessoas. Uma velha. Que nojo. Cara, de sacanagem, isso não sai da minha mente, cara. Eu preciso fazer terapia pra tirar essa coisa da minha cabeça. Não, e quando você não mora com seus avós, tipo, seus avós moram longe, e você é criança, ah, porra nenhuma, eu quero jogar o meu PlayStation 3 aqui, filho, vamos lá ver a mulher, a sua avó, né, a minha mãe, faz tempo que a gente não vê, ah não, mãe, eu não quero, anda logo, moleque, ok, aí tipo, vocês vão, saca, aí você chega lá na casa da vovó, ela, nossa, como você cresceu, filho, não sei o que, aí você, vó, faz um tempo mesmo, né. Aí, claro, sabendo, que tem que ter aquele clichê. Fiquei sabendo que você tirou... Calma aí. Fiquei sabendo que você tirou 10, não sei o quê. É, pois é, não sei... Tá, meu filho, toma um dinheirinho pra você. R$100! Cadê esse agora, clichê? Agora tem aquele clichê, só que eu acho que esse clichê tá mais pra tia do que pra avó. Você chega... Oi, gente, como tá grande, cresceu. E aí, tá namorando já? Porra. Não, tio... Cara, sério, esse é o clichê... De família, assim, mais insuportável que existe. Um monte de amigo. Eu saber da minha vida pessoal. E se, um monte... se eu quiser ser assexuado? Porra. Um monte de amigo meu fala assim: ah, nossa, meu tio vive perguntando se eu tô namorando. Meu tio vira pra mim, sério, nas exatas palavras, ele fala: e aí, batendo muita punheta pra vizinho? Que isso? Véi, isso não se faz com uma criança, cara. Isso não se faz. A primeira vez que ele me perguntou isso, eu tinha 9 anos. Aí você, o que, que é punheta? Você, punheta? Que punheta? Que? Eu não sou punheta, não. Tá punheta, não. E quando você tem um cast, velho, e passa uma semana toda procurando por um tema, mas você não acha. Aí, você fica... Aí no final você acha o tema do cast 5 minutos antes de começar a gravar, né? Exatamente. É. Esse clichê acontece há mais de um ano. Essa é a nossa realidade do caramba. Não, e o que aconteceu comigo um pouco antes de gravar o caramba, que eu tava mordendo uma caneta e aí ela estourou na minha boca. Foi horrível. Não, e quando você, tipo, isso não é clichê, mas é daquelas palavras da Lady Murphy, tá ligado? Você vai fazer uma prova de vestibular, de concurso, de qualquer coisa, prova mesmo, você chega, aí você tem uma caneta só. Sua mãe chega e fala, ó, leva mais de uma caneta, vai que essa estraga. Ah, porra nenhuma, vai estragar não, mãe, relaxa aí. Aí você vai fazer a porra da prova e a caneta estoura. Isso quando você não perde a caneta. Isso quando você não perde a prova. Isso quando você não perde. Na minha opinião, caneta é uma das coisas mais satânicas que existem. Canetas e palhetas. Canetas, palhetas. Isso é, sério, se você tá deixar uma caneta... É importante, cara. Eu tinha que... Talvez não, não foi só eu que imaginei, Tuti. Canetas, palhetas e tudo com eta, cara. Ampulhetas. Maçanetas. Ampulhetas. Varetas. Baquetas. Bolsetas. Bolsetas, né? Que são, é o diminutivo de bolsinhas. Buretas. Quer dizer, bolsinhas já é um diminutivo. Mas enfim. Bolseta é uma bolsa pequena. É. Então. Bom, mas é isto mesmo. Isso mesmo. Situações clichês do dia a dia aí pra vocês. Bom, galera, mas vamos encerrando o cast por aqui. Beleza? Não se esqueça de comentar. Isso, clique em comente aí. E comente. E não se esqueça de twittar e também curtir no Facebook. Clica aí no curtir aí. Curta o Caramba Cast no Facebook. Lá fica aparecendo as atualizações. E outras cositas mais que vai entrar no Caramba aí. Umas novidades. E vai sair lá no Facebook. Então presta atenção no Facebook e curta lá. Tranquilo? Pois é, e se você tem alguma história com um clichê desses, ou se você acha que a gente esqueceu algum clichê que já ou se você tem clichê, ou se você tem peitos, ou se você tem peitos, deixa um comentário aí, de preferência o MSN, o telefone, me liga, o endereço. Matheus, porque isso, deixa aí então o seu clichê que aconteceu com você e que pode acontecer com outras pessoas aí também, beleza? Então fiquem ligados na promoção da Game Company que sai essa semana, dia 9/9. Entra aí no site deles, acompanhe lá, beleza? Qualquer coisa, eu vou estar postando no Twitter também o ganhador, seja lá, nem precisa ser do caramba, mas se for de qualquer outro site, eu vou estar divulgando lá também. E é isso daí. Tranquilo, galera? Hasta la vista. Fui.